Ué, Safadão, que bom estar contigo aqui, hein? Prazer é todo meu, viu, Vicente? Tamo junto e misturado, compadre, é nóis. Liga. E agora é nóis. É nóis, junto e misturado. E depois de nós. É nóis de novo. Tem que respeitar. Chama, Safadão. Pega. Liga. Liga. Pode copiar, pode copiar. Vamos lá. Vai. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Nós acredita na força do Criador, nós faz tudo com amor, não desiste, corre atrás. Nós é varada dura, nós vai com gosto de gás. Nós fica mais no quebra, nós balança, mas não cai. Então é nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Nossa pegada é swingada de primeira e a nossa forrozeira copiou no coração. Quando eu nasci fui coberto de oração. Não é o seu olho grande que vai murchar meu bio. Então é nóis, chama Safadão. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Eita, Vicente, né? Chama Safadão. Oi, liga. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Nós acredita na força do Criador. Nós faz tudo com amor, não desiste, corre atrás. Nós é parada dura, nós vai com gosto de gás. Fica mais no quebra, nós balança, mas não cai. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. Nossa pegada é swingada de primeira. A nação forrozeira copiou no coração. Quando eu nasci eu fui coberto de oração. Não é só olho grande que vai puxar meu pião. É nóis, tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É nóis, nós tá na boca do povo. É nóis, depois de nós, é nóis de novo. É, é.